Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Está começando mais um Mexidão Cast, número 93. Olha só, hoje falaremos sobre um tema que eu gosto muito. Aqueles personagens apelões dos jogos de luta e dos jogos em geral, dependendo de como for esse programa de hoje. Eu que gastei muito dinheiro tentando zerar os meus jogos preferidos quando ainda era adolescente. E eu, que sou o Thiago Mendes, estou na presença ilustre dele. A voz mais sexy desse Brasil, a voz que faz a gente molhar todo o suor. Meu caro, querido amigo, sensual, sexy Malovani. Olá, meus queridos, lindos, amados do coração, que saudade que eu tava de vocês. E por falar em saudade de vocês, estamos na presença dele também, meu caro amigo externo. Opa, galera, ó, beijinho no ombro hoje. E por falar em beijinho no ombro, ele que espanta o recalque, meu caro amigo Iago. Obrigado, obrigado. E aí, galera, tudo bom? E o Thiago me chamou antes de conseguir fazer a minha introdução. E aí? Como sempre. E aí, meus caros, todo mundo sabe que tem uma fase difícil no jogo. Nós que somos gamers, gostamos muito de um joguinho ou outro aqui, seja no PC ou nos consoles, sempre nos deparamos com aquele boss filha da mãe. Hoje, especificamente, vamos tentar falar sobre alguns dos jogos de luta. E aí eu quero perguntar pro meu caro amigo Malovani, você gastou muito dinheiro em fliperama, meu caro amigo? Adorei o Thiago começar por mim. Ele sabe muito bem do meu histórico com jogos de luta, entendeu? Ele começou pela pessoa certa. Cara, devo dizer logo que o único jogo de luta que eu joguei, assim, tirando... Eu jogava mais, assim, de X1 mesmo. Nunca joguei modo história de jogo de luta, porque eu acho meio chato. Eu jogava muito The King of Fighter, que é considerado por muitos aqui, né? O chefão, o jogo mais gay da história da humanidade, não é? Caramba! Não é não! Não, The King of Fighters tem uns personagens cabulosos, assim. Tem, verdade. Tem, totalmente. E, pra mim é um símbolo de sexualidade masculina aquele jogo, nossa. Homens lindos, musculosos, enfim. Tem o chefão, que é o... Qual era o nome do... Era o... Não era o Rugal, não, na época, era o... Depende da do era o Orochi. O Orochi, né? Cara, o Orochi era o capeta na Terra, meu irmão. Vou começar que chefão que tem várias fases já me irrita pra caralho, vai. Olha aí. Chefão que vai ficando grande, manja. Aqueles chefão sim, que sim. Tem 15 formas. Aí é sacanagem, é sacanagem. Realmente, o Orochi era um chefão difícil. Realmente, eu esqueci até de colocar ele aqui na pauta. É, meu caro amigo externo, pra você nem precisa perguntar, né? Tipo assim, eu sou um assíduo jogador de jogos de luta. Isso não quer dizer que eu seja bom jogador, só quer dizer que eu jogo muito. É muito tempo. Come on! Eu, cara, o meu ícone pra inimigo bolado de jogos de luta, sem dúvida nenhuma, é o Akuma. Akuma? Ah, com certeza, cara. Até porque... Você lembra como é que o Akuma apareceu a primeira vez? Eu lembro dele no Turbo, né? Street Fighter Turbo. Exatamente. Street Fighter 2 Turbo. Tinha que lutar com o Bison, só que o que acontece? Se você já chegasse ali sem perder nenhuma luta, e quando você ia lutar com o Bison, aparecia o Akuma e matava o Bison com um golpe, cara. Isso. Aí já botava o terror no cara. Ele era mais uma sombra até na época, né? Isso. E tipo assim, você ficava pensando o quê? Caramba, o cara matou o último chefe, velho. E agora? Pra mim, o Akuma é o cara que mais pôs terror até hoje. Não, o Akuma era cabuloso. Você, meu caro amigo Iago, você gastou muito dinheiro com fliperamas e afins? Cara, pra você ter noção como eu manjo do negócio, pra mim, Akuma era aquele panda do Tekken 3. Não, ele não é o Akuma, ele é o Kuma. Pra você ver o nível do cara. Esse cara entende mais do que eu aí nessa porra, hein? Olha aí. Vou falar aqui. Cara, mano. Parem tudo. Aos 45 do segundo tempo, ele, como eu havia previsto, entra. Meu caro amigo Lucas Breno. Fala aí, galera. Mais tarde do que nunca, né? É um filho da mãe. Não, eu já... Antes eu já tarde, tava... mais tarde ainda. Ei, Nick! Ei, Nick! Eu já tava até virando hétero aqui, Lucas, antes de você chegar. Agora, muito obrigado, você me resgatou aqui. Malovani, eu tomei um esporro aqui em casa, maluco. Você não tá entendendo. Imagino por quê. O ouvinte não sabe, mas a gente tem um chat no Facebook onde os participantes do Mexidão Cast ficam ali. É, resolvendo como que vai ser a gravação mais tarde, qual não, vai ser o assunto. Não. Só sai merda. A gente tenta resolver. E o Bruno, o Malovani e o Lucas recentemente estavam fazendo declarações homossexuais afetivas, assim, muito fortes um para o outro. É um caso de amor já, né? Como assim declarações homossexuais? Eu amo o Malovani. Olha aí. Essa é uma, por exemplo. E Thiago, eu Oi. Não sei se você sabe, mas se você não olhar pra trás, você continua sendo hétero. É, acabei de olhar pra trás. Tá certo. Ultra Combo! É, o Iago tava falando, você não manja muito de jogo de luta, então. Eu joguei vários. O meu primeiro jogo do Play 1 foi The King of Fighters 97, se não me engano. O melhor, por sinal. Não sei mais se era o melhor. Mais um viado. Só que o mais difícil pra mim até hoje foi derrotar o Shao Kahn no MK9, cara. É, não, é verdade. Ele tava muito roubado. Eu joguei roubando, que é dando teleporte e voador, senão eu não conseguia passar. O Shao Kahn no modo história só dá pra derrotar ele com o Liu Kang, não é? Mas você enfrenta ele com o Raiden, cara, na história. Ah, é, com o Raiden, cara. E eu não sei, sabia, eu cheguei no Shao Kahn e não sabia jogar porra nenhuma com a porra do Raiden, velho. Inferno na terra pra ganhar dele, velho. Esse é o Mortal Kombat 9? Sim. É. Ah, que isso. Shao Kahn no modo história é fichinha. Pega ele lá na Torre dos Desafios pra você ver. É, não, na Torre dos Desafios é tenso. Eu só consegui com a Kitana, cara. Olha aí. É, o Shao Kahn já no Ultimate Mortal Kombat 3, ele já era difícil pra caralho, né? Quando o nome sempre foi difícil, cara. Não, na verdade ele não é difícil. Ele é um personagem de poucos golpes. Só que um golpe que ele te dá vai um terço da sua energia, cara. Eu sempre achei que o Shao Kahn era um vilão meio merda, assim. Porque o Montaro, aliás, o Quintaro. O Quintaro é foda. O Quintaro e o Montaro são duas criaturas tão escrotas. Véi, o cara é um centauro que tem duas patas de réptil, né? De velociraptor, uma cauda de ferro, chifre. Meu irmão, esse cara é o capeta, velho. Cara, eu lembro do MK3, que antes do Shao Kahn se enfrentava o Montaro. Véi, toda vez eu morria pra cair na desgraça. Só que também eu chegava no Shao Kahn e não durava um segundo, né? Então, não conta. Mas dava medo, eu tinha medo, cara. Eu era pequeno. Eu só consigo matar o Quintaro com o Sub-Zero, cara. Se não for com o Sub-Zero, não rola. Ou o Noob Saibot. Você, Lucas, você gastou muito dinheiro com fliperamas? Jogando jogos de luta? Eu já apanhei muito por causa de fliperama. Foi pouco, não. A minha infância foi baseada em fliperama, pra falar a verdade. É, eu sou do tipo que eu catava grana na carteira da mãe pra ficar o dia inteiro no fliperama. Ultra Combo! E aí, a gente já comentou alguns personagens aqui. O Shao Kahn, do Mortal Kombat, ele é um cara que, é igual o Sterno falou, o problema dele foi exatamente que ele dá um golpe e te arranca metade do seu HP. Como que eu fiz pra zerar aí? Cara, eu acho que eu fiquei na sessão de teletransportar e chute rodando pra trás, você acredita? Eu acredito. Ele igual a Vagal, tá ligado? Soquinho. Você tá louco? Soquinho, você não consegue nem chegar perto do cara. É, melhor estratégia. Não, com o Liu Kang rola, você pula, dá um soco, volta, pula, dá um soco, volta, pula, dá um soco, volta. Eu ganhei dele assim também. Olha só. Eu ainda não joguei, eu não tive paciência de jogar toda a Torre dos Desafios no MK9, não, mas... Cara, eu parei na 68, eu acho. Na hora que tava vindo 3 Shao Kahn seguido, eu parei. Ai, nossa senhora. Eu lembro que chegou um momento do que eu não tava conseguindo passar de jeito nenhum. Eu comecei a ficar desesperado e quase desisti de zerar o jogo, o modo história, por causa disso. É, eu lembro que eu tava jogando e aí eu fui banido. Tá certo. Cara, oh, até hoje eu não consigo acreditar como é que o Iago foi banido, cara. Foi difícil, é, não. Foi difícil, não. Foi difícil, não. Ele foi banido por tá curtindo fotos alheias no Facebook, assim. Olha aí. Mas a receita é simples, cara. Seja retardado e queira ajudar os outros. Exatamente. Olha isso. Verdade, verdade. Eu falei que eu não sou muito fã de jogo de luta, mas tem um jogo de luta que eu joguei pra caralho e eu sempre achei um erro. Assim como eu falei do lance do Montaro não ser o chefão no Mortal Kombat, eu lembrei de um jogo de luta que eu joguei pra caralho que... Vocês não vão me corrigir, porque eu conheci o jogo assim, o nome dele vai ser Killer Stink pro resto da minha vida. Beleza? Não vai ser Killer Instinct, vai ser Killer Stink, caralho. Cara, pra mim sempre foi Killer Sting. Pô, exatamente. E cara, desculpa, mas se você coloca um robô futurista com uma garra de metal azul na capa do jogo... E você não coloca aquele cara como chefe final do jogo, você errou, velho. Verdade. Porque ele roubou. O Fulgore. Ele é muito maneiro, cara. O Fulgore, ele devia ser o chefão final. E o chefão final é um retardado de duas cabeças, com um tacape na mão, velho. Mas ele não é o chefão final. Ele é o personagem principal do jogo, por isso que ele tá na capa. O Fulgore é o principal. O que acontece? O Fulgore, ele foi criado pela Nintendo, cara. Porque o jogo, ele era na parceria da Nintendo com a Rare, né? Uhum. Mas a Rare criou alguns personagens, o Fulgore era da Nintendo, por isso que ele aparece na capa. Olha aí. Inclusive, ele tem uma história muito bacana, cara. Que ele, tipo, cara, assim... Você me assusta muito, cara. Na boa. Cara, o Killer Instinct... Eu realmente não sei da onde você tira isso, cara. Eu realmente... Cara, sério, juro. Eu não sei se você dorme com alguém que... E tem informações secretas, sabe? Alguém da máfia, não sei se tem um caso, não sei, cara. Mas é, tu tira umas informações, velho. Cara, o Mr. não é um ciborgue, cara. Ele dorme 2 horas por dia só. Ele é um ciborgue, eu tenho certeza. Eu realmente durmo um pouco. Mas assim, o que acontece aqui no Killer Instinct, cara, a história do jogo se passa é uma grande corporação, né? Que é justamente o que cria o Fulgore. E ela quer provar que ele pode ser a melhor arma de guerra do mundo. E aí coloca ele num torneio. E aí entram outros personagens pra provar a força, né? Você quer provar que o seu robô é a melhor arma de combate do mundo. E aí você bota pra lutar contra um negão de moicano com luva de boxe. É uma sacanagem inacreditável, velho. Mas aí é que tá o esquema, porque a história do jogo realmente é muito boa. Por que acontece? Tem esse robô. Um esqueleto e um velociraptor e um lobisomem, caralho. Te explico tudo, olha só. Vamos lá, pro ouvinte que não conhece muito bem a história do Killer Instinct. Galera, robô... não, rapidinho, Stern, desculpa. Ah. Se o Fulgore estivesse na pauta, beleza, o Stern pesquisou. Mas não tá, cara. Tava. Ele realmente tá tirando a cabeça isso daí. Exatamente. Cara, eu tenho certeza. O Stern, ele fala com convicção. Ele deve inventar. A maior parte da vida. Caramba. Ô Malovani, ele inventa e automaticamente já cai em todo o histórico da internet, tá ligado? Olha, aí você vai procurar, aí é certeza mesmo, tá lá. Tá lá. É o Wikipedia. Ele fica. Enquanto ele tá falando, ele tá alterando o artigo da Wikipedia, velho. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, pro ouvinte poder entender. O Fulgore foi criado pela empresa que tem. Usa ele como armamento militar e quer provar que ele é o mais forte do mundo. Beleza. Aí, quem entra na luta ali pra poder dizer que ele não é uma máquina tão poderosa? Né? O TJ Combo, né? Que é o boxeador. Beleza. O índio. O índio tá ali porque, na verdade, o irmão dele foi morto por essa empresa. Então ele tá investigando pra tentar saber o que aconteceu com o irmão dele. O lobisomem, ele entra ali porque essa mesma empresa diz que ele tinha que lutar contra o robô, porque ele tem uma doença que tá acabando com toda a raça dele, que é uma raça que existe no futuro, entendeu? E por isso ele precisa de uma cura, que a empresa pode curar toda a raça dele, mas ele precisa ganhar o campeonato. O Sindel é uma experiência também da mesma empresa, que também foi solto pra poder provar seus poderes. O Gleisus. Que desgraça caiu... de mundo é esse que eles criaram. Mas é muito maneiro, cara. O Gleisus caiu com uma nave. O Gleisus é melhor, cara. Então, é ele caiu com uma nave na Antártida, né? Por isso que tem aquele cenário dele lá e tal. Só que ele foi capturado por essa empresa. E ele só vai ser liberto e voltar pro planeta dele se ele conseguir ganhar o campeonato. O Jago, ele tá ali também pra provar os poderes dele. E tem a irmã dele, a Ortiz, né, que tá ali porque ela é policial e tá investigando tudo que acontece nessa empresa aí, que eles têm alguma coisa, já sabe que eles têm alguma coisa a ver com muita corrupção no mundo e tal. O Spinal, também a experiência dessa empresa, que uma experiência que meio que deu errado, que era pra ressuscitar as pessoas. Eu acho que o externo é um gênio retardado. É, não, eu tô prestando atenção. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo do universo. Que não for relevante pra vida, ele sabe. Esse jogo é muito doido, cara. Esse jogo é muito doido. É só um pra fechar, tá? O Raptor também é uma experiência pra ressuscitar os a empresa os fazer experiência com uma caveira, com alienígena. Não, então. Mas a experiência e ela é fala mesmo. Que o Gore é a melhor arma dela. Puta que me pariu! Mas o detalhe é que a experiência é a mesma, porque primeiro eles fizeram com o Spinal, aí não conseguiu ressuscitar ele. Ele voltou como uma caveira. E já com o Raptor, né, eles conseguiram fazer com que ele voltasse à vida como o dinossauro que ele era antes. Porém, ele precisou ter uma fusão com o genoma humano, e por isso ele tem as características humanas e de Raptor ao mesmo tempo, entendeu? Vamos bater palma todo mundo. Vamos bater palma pro externo e vamos prosseguir com o programa. Parabéns, externo. Valeu, valeu, valeu. Tá, mas agora, só completando ainda, porque eu também quero falar do jogo. O Eidol, que era o jogo da primeira versão, né? E o Gargus, que era o último chefe da versão de Nintendo 64, eram dois apelões sem tamanho, cara. Não existe boss mais filho da puta do que esses dois, bicho. Aqueles ultra combo que eles te davam direto fazia muita raiva, velho. É verdade, o do 64 eu joguei bastante até. Muito bom o jogo. Muito bom. Ultra Combo! Um outro chefe que parece que a galera aqui do programa não conhece muito é o Gil. Do Street Fighter 3, né? Vocês não jogaram muito o Gil, não, né? Ah, cara, tô pesquisando agora. Esse cara fudeu com, tipo, sabe, 30 fichas minhas numa tarde só, e eu não quero conversar sobre ele, não. Pera aí, essa moro oxigenada meio picolé mini saia é um boss? É um boss. Ele é o último chefe do Street Fighter 3. É, o Sterno lembrou bem que no Super Street Fighter 2 Turbo. Não. Peraí, rapidão. De tanguinha. Não, é sério isso. É sério. É, ué. É desse cara que a gente vai falar mesmo nesse programa. É, ué. Não, mas ele é um cara, ele é um personagem muito difícil. Ele é aquele. Ele é aquele tipo de personagem que você ganha o primeiro round muito fácil. E aí no segundo e o terceiro ele vem, bicho. Ele vem, mas ele vem com a corda toda. Eu já perdi de perfect pra esse filho da puta. De um jeito. Que ele começou batendo em mim, eu subi. Sabe quando você não consegue cair e ele te escanteia? Uhum. Ele deu todos os golpes possíveis e imagináveis de fazer com ele na máquina, no cantinho da parede, assim, ó. Foi perfeito, sabe? É, isso já aconteceu comigo também. É, o Sterno lembrou muito bem que no Super Street Fighter 2 Turbo, se você passasse todos os chefes, todos os personagens, perdão, sem perder... Você, no final, enfrentava o Akuma. E o Akuma vinha, mas ele vinha também com sangue no olho. É. Ele era um personagem muito difícil. Aí depois, até no Street Fighter Alpha, que o Akuma era um personagem secreto, você tinha que fazer o Akuma. Que aí foi quando a história começou a introduzir, de fato, Street Fighter alguma história relevante. O Akuma também vinha como penúltimo chefe, às vezes, né? E ou o inimigo como inimigo do Ryu também, ele costumava vir. E ele vinha também com sangue no olho. Mas eu acho que foi o Gil, cara, que transformou os chefes de Street Fighter numa coisa quase impossível. Depois do Street Fighter 3, aí veio Street Fighter 02, 03 e agora Street Fighter 4. O 7 é um chefe quase nos mesmos moldes do Gil e ele é quase impossível de passar no hard. tá, mas me explica uma coisa. Esse Gil era um ator pornô gay que ficou meio queimado e meio congelado. E oxigenado, é isso? Ou é alguma... Não, Gil, alienígena? Gil, na história, Gil cara... é um apelido... Gil é um apelido pra giromba, né, velho? Giromba. Caraca, velho. O cara é uma giromba gigante, malandro. Eu não lembro bem a história do Gil, não. Eu sei que a Shadaloo, depois que o Bison foi derrotado, ela começou a fazer experiência pra poder achar um lutador mais, cada vez mais forte. Por que não, né? É, e aí o Gil, eu não sei se o Gil é o caso. Só eu que cago pra história de jogo de luta? Cara, os jogos de luta eles não têm muita história mesmo, né? O Mortal Kombat introduziu esse negócio. Eu também achava isso antes de jogar o Mortal Kombat 9. Mas depois, cara, todo jogo tem que ter uma história decente, cara. Porque não tem como. Cara, de boa, se eu gastasse meu dinheiro com uma máquina pra chegar no boss, ser um sorvete mini-sai, eu ia quebrar tudo. Puta que pariu. Tem tanto personagem foda. Aí chega no final, é isso aí. Ah, então. Eu não me conformei até agora, velho, sério. Então vocês não jogaram King of Fighters. King of Fighters é o que mais tem personagem cabuloso. Tá, então vamos pular o Gil, vamos pra um outro chefe que era cabuloso. Quem não jogou o X-Men, a máquina. Eu! Filho do. Não, vocês estão brincando, vocês não jogaram X-Men Fliperama. É lógico não. Que eu joguei. Eu joguei muito. Vocês estão zoando, né? Não, velho, peraí. É sério, eu não peguei. Eu não peguei essa época, cara. Caralho, gente, vocês não jogaram. Iago, quantos anos você tem? Eu tenho 22. Caraca, eu tenho 24, não é possível. Cara, eu joguei muito pouco fliperama. Externo, o que você pode falar pra esses pobres que não jogaram X-Men nos fliperamas? Vão se fuder. Olha aí. Mas... vocês não tiveram infância. Cara, eu jogo fliperama, cara, já deve ter... Bom, 30 anos, né? Porque eu jogava quando eu era muito criança... Porque o meu pai, às vezes, ia em algum bar e tal, alguma coisa assim, eu ia com ele. E aí eu ficava agarrado no fliperama o dia inteiro, entendeu? O tempo que ele estivesse ali. Então eu tive muito contato, cara, com o Pac-Man. Tinha um jogo de nave que eu gostava muito, né? Flowers, que era bem, bem interessante. Uhum. Joguei muito Arkanoid no fliperama também. Nossa. E gosto muito, cara, de Arkanoid até hoje. E, jogou muito xadrez na Segunda Guerra Mundial. Pô, cara. Mas, cara... Teve Time Soldier, cara, que era um jogo que eu joguei pra caramba, eu gostava muito, cara. Final Fight, eu cheguei terminar no fliperama. Inclusive, é um outro boss que vale a pena a gente falar também, aquele último velhinho lá na cadeira de rodas, era... Pô, bicho, impagável, né? Pera, volta, que jogo e que boss? Final Fight. O último chefe é um velhinho na cadeira de rodas, cara. Era maneiro pra caramba. Mas o Magneto era um cara que era um tremendo de um filho da mãe também no X-Men, né, cara? Deus me livre. Ele começava a atacar aquelas magias dele, nada passava aquela magia dele. É mais uma sessão igual a do Gil, né? É, era uma sessão, tinha um sessão zero do gramado aqui. É, que você não caía, ele ficava dando hit, 19, 20, 24, 36, 42, winner wins. Claro. É. Cara, eu tô vendo as imagens aqui, como eu detesto esse Omega Red, velho, pra mim é a criatura mais escrota que o Nego já criou no universo, velho. Mas ele é muito legal de jogar com ele no fliperama, cara. Jogar com o Omega Red é uma jogabilidade, massa. Tô falando da estética dele, ele é muito feio, velho. Tá bom. Cara, eu gosto do Omega Red. Eu acho que a história dele, principalmente a ligação dele com o Logan, com o Wolverine, eu acho muito maneiro. Eu gosto também, eu acho bem interessante. Eu acho maneiro. Como ninguém jogou X-Men, seus hereges. Ah, não, eu joguei. Joguei também. Acho que jogou eu, Thiago e Externo. Conta aí sua experiência, Externo, com esse chefe. Assim, cara, eu não me lembro muito de ter terminado o jogo, pra falar a verdade. Eu me lembro de ter chegado no Magneto uma vez, alguma coisa assim. Porque eu joguei pouco, mas eu achava muito legal, porque foi numa época em que o desenho dos X-Men tava bombando. Tava bombando, TV, né? Isso, era uma época muito importante. Pois é, então eu achava, assim, o Ciclope muito legal, cara. Eu nunca quis jogar muito com o Wolverine, porque, tipo assim, eu sempre fui meio hipster, né? Então a galera gostava do Wolverine, eu já gostava mais do outro. O personagem principal mesmo, assim, que eu mais gostava era o Gambit, né? Uh-huh. E se eu não me engano, nesse jogo não tinha o Gambit ainda. Ele foi aparecer nos outros jogos que vieram depois. Eu tava vendo as imagens aqui, eu joguei mais o Marvel vs Street Fighter no Fliperama. Isso, eu também joguei mais esse aí. Na verdade, X-Men vs Street Fighter. Isso, exatamente. Foi o primeiro, que veio antes. Na verdade, foi uma linha de crossover, mais ou menos. Lançaram esse X-Men, né? Aí saiu, acho que Marvel versus... O X-Men, ele é bem antigo. Aí vem Marvel versus Capcom, aí depois começou esse Street Fighter versus X-Men, e aí começou a misturar tudo. Isso, ainda teve aquele outro, que era um jogo da Marvel, achei Marvel Super Heroes. Você jogava Marvel Super Heroes. Tinha o esquema das gemas e tal, né? Que o último chefe era até o Thanos. Então, era bem legal. Só que assim, nessa época eu quis jogar muito com o Ciclope. E aí eu até criei meu próprio combo, cara, com o Ciclope, que era só com chutes. Sim. E aí quando eu comecei a jogar no X-Men vs Street Fighter, que o combo funcionava melhor, eu conseguia fazer um combo só de chutes, cara, que dava uns 25 hits, cara. Caraca, o externo maneiro, criou o próprio combo. Parabéns. Você pulava isso e no alto você já dava 3 chutes no cara. Quando você caía, você já dava uma rasteira, aí ficava em pé, alternava a perna duas vezes, aí conseguia dar outra rasteira, uma giratória. E quando o cara caía no chão, você não conseguia jogar o laser no chão e levantar o cara de novo. E aí você dava mais uma giratória e o cara caía. Caraca. Era muito maneiro, cara. Era muito maneiro. Eu tô vendo as imagens aqui, Marvel vs Capcom aqui, que eu joguei um desses jogos aqui, que era o último chefe, era o Apocalipse com um braço gigante. Sim. Que também era bem difícil. Eu joguei muito isso em Fliperama, velho. Um outro jogo que eu acho que esse eu até joguei menos. Eu jogava muito, era o terceiro jogo. Era o Tekken, né? Eu joguei bastante. O Jinpachi do Tekken 5 tá listado até em vários blogs e sites como um dos chefes mais complicados de passar. Jinpachi é esse velho que tem a barba pra cima e uma barriga e uma boca na barriga. Tá, eu acho o design saindo, desse cara foda pra caralho. Aí. Não faço parte desse podcast mais, velho. Vai tomar no cu, velho. Onde design é quem? É o Heihachi, cara? Parece o Heihachi com a boca na barriga. Só que gordo com a boca na barriga. E bate pra caralho. Ô, Lucas, não é Heihachi. É Heihachi. Ah, eu não consigo falar, cara. É Heihachi. ele é listado em vários blogs e muitos sites como um dos chefes mais difíceis. Eu confesso que o Tekken 5 foi um jogo que eu joguei muito pouco. Eu joguei muito, pra caralho. Vocês concordam? Ele é realmente isso tudo? Não, ele é foda demais, velho. Passar dele é praticamente impossível. É, tipo assim, eu sou do cara que pra jogar o modo história, eu coloco no easy, porque eu não tenho paciência, velho, de enfrentar chefe apelão. E o Tekken, ele me ensinou uma coisa que não adianta você colocar o jogo no easy. Por exemplo, se você chegar no Paul e ele te der um soco hiper, é um soco, sabe? Você vai pro saco. Se você cair na sequência de chute com o Hall Range, por exemplo, ele vai te chutando, cara. Pode estar no easy, no médio, no hard, qualquer dificuldade ele te chuta. Mas, cara, esse Kenpachi, sem brincadeira, pode estar no easy, no hard, no very easy, no very, very easy, cara. Não tem jeito. O cara é filho da puta mesmo. Olha, ele tem uma sequência, ela é 3 socos, um chute pra cima e depois ele dá aquele especial com a boca. 3 socos que ele te dá, no terceiro ele te deixa tonto. Aí ele te chuta pra cima. Você cai de costas. E no Tekken, quando você cai de costas, você é obrigado a virar. O personagem não vira automaticamente. Enquanto você vira, ele dá um delay, né? Porque o especial da boca, da barriga dele dá um delay. Ele dá um delay, cara. E quando, no segundo que você virou, você toma. É perfect. Olha aí. Externo, você jogou muito, né? Antes do Externo falar, eu tava pesquisando os chefões do Tekken aqui. E aí eu lembrei por que eu nunca gostei de Tekken. E eu gostaria de contar essa história aqui. Eu tinha um Play 1, né? Que foi um dos poucos videogames que eu tive. Tekken e aí 3? Eu tinha Tekken 3. O melhor. E aí... É o melhor, vai tomar no seu cu, Lucas. E aí, chega no final... E o vilão é uma estátua asteca verde do cabelo laranja. Eu nunca entendi isso. Até aí tudo bem. Se ela não virasse, eu vou descrever, beleza? Uma criatura que tem patas de galinha. É bombado e uma cara de morcego com chifres, asa de morcego e um braço feito de cobras. Verdade. Eu vou te falar que não tem coisa mais ridícula no universo do que esse chefão, velho. Malovani. Não importa a história ou a justificativa, cara. Desculpa. Malovani, qual jogo você joga com um dragãozinho fofinho, amarelo, lindinho, que bate pra caralho, cara? É, esse foi outro motivo pelo qual eu detesto Tekken, velho. Falei. Tekken 3 é muito bom, cara. É bom ter um cara com a cabeça de leopardo batendo na porra de um demônio. Ah, não, você joga com o Pinóquio, velho. Cara, Tink bate pra caralho. Mas, externo, você que... Eu concordo um pouco com o que o Malovani falou, porque, tipo assim, ainda hoje eu continuo jogando Tekken, mas pelo saudosismo, né, e pelo fato de eu sou meio que um colecionador de jogos de luta, né, a verdade é essa. Uhum. Eu jogo muito bem. Então, e eu gosto muito do Tekken, só que uma coisa que me afasta muito do Tekken realmente são esses personagens, esses chefes que são assim... Fora do padrão, estão dentro, né, da história, condiz com a história, mas são, cara, personagens... Nada faz sentido na porra. Não faz sentido, cara, não faz sentido, entendeu? Uhum. Cara, mas, assim, outra coisa que me incomoda muito no Tekken também é o fato de alguns personagens terem determinados golpes que tiram 70% da energia do oponente. Isso me incomoda muito, cara. Né? Tudo bem que tem esse delay, né? Ele tem que castar lá a magia dele pra poder fazer esse tipo de golpe. Mas, cara, é muito desigual. É muito desigual. Você tem que dar 50 porradas pra matar um cara e se ele fizer determinado golpe lá, ele te mata com duas. Verdade. É desbalanceado, né? É muito desbalanceado. Muito desbalanceado. Só pra fechar o Tekken 3 aqui, o Tekken 3 ele é um jogo que eu acho tão legal que se você colocar ele na mão de uma criança de 2 anos pra jogar com o Ed. Cara... Ela joga, cara. O Ed, qualquer pessoa joga com o Ed. Verdade. Cara. E zera a porra do jogo. Sim. Tranquilo. Mas aí, voltando a falar de jogos de macho, teve aí um personagem... Não, peraí. É marcação, cara. Todo jogo que eu jogo é jogo de bicha? Claro. É só uma coincidência. King of Fighters, The King of Fighters, Tekken. Ah, eu vou parar de falar jogo, pô. Não, mas esse coitado personagem, ele é de uma série de jogos com o Malovani, eu sei que ele quer falar. Fatal Fury começou lá atrás com um boss que ele era o bicho encarnado. O Diz talvez seja um dos personagens mais difíceis de toda a história de jogos de luta. É Diz que fala? É Diz. Eu falava Gizzy. É Diz. Como é que é o nome? O Diz. Diz Howard. Diz Howard. Ele é um... É, o Diz do... Olha, ele tava no King of Fighters. O Diz, ele foi o boss principal do Fatal Fury. E depois... E um ator pornô. ele era um boss tão desgramado e tão difícil de passar... que ele repetiu em praticamente toda a saga King of Fighters, gente. Mas eu acho isso certo, cara. É igual o Bison. Sempre ser o vilão do Street Fighter. Verdade, eu também acho que maneiro. Eu acho super certo. Pois é. O Diz, ele era um cara tão difícil que quando eles fizeram The King of Fighters, resolveram trocar o último chefe, colocaram na época, acho que foi o Krauser, o Diz ainda era o subchefe. E passar o Diz muitas vezes era mais difícil do que ganhar do Krauser. Você lembra disso, Sterno? Você chegou a jogar? Eu lembro, joguei. Joguei pouco o Kings of Fighters, porque eu achava a mecânica dele um pouco lenta. Lá vem. Porque que acontece? Eu tava muito acostumado com Street Fighter, com Marvel vs Street Fighter, né? Marvel vs Capcom, que é muito mais rápido, entendeu? Peraí, vocês acham Street Fighter mais fluido que King of Fighter? Não, cara, acho, tá de sacanagem. Não, o Street Fighter é travado pra caramba, velho. Você tá maluco? O cara pesa 3 toneladas e tá pulando, velho. Não tô falando isso. Tô falando que, assim, o esquema de combos, eu acho que funciona melhor. É, uma coisa que Fatal Fury trouxe que era muito maneiro é as encaixadas, né? Nesse aspecto. As encaixadas, elas realmente elas funcionavam melhor no Fatal Fury. As encaixadas do Dizzy, né? Foram vocês. Sabe qual era o problema do Dizzy? Eu vou falar qual que é o problema do Dizzy. O Dizzy, ele não batia em você. Você batia em você mesmo o tempo todo. Porque toda hora que você ia dar uma porrada no Dizzy, ele defendia e dava um counter. É. Esse era o problema, era o que te matava de raiva no Dizzy. Era por aí mesmo. Era que te matava de raiva. O Dizzy no Fatal Fury, então, era estilo Dark Souls, né? Você vai achando que a estamina dá, só mais um golpe e aí você morre. É tipo três isso, vezes pro mesmo. Tipo isso. Cara, eu joguei muito Fatal Fury Real Bolt 2. Era, acho que foi da série Fatal Fury, acho que foi o que eu mais joguei. E eu morria de raiva, porque eu chegava no Dizzy. Eu podia estar inspirado no dia, velho. Ganhei de todo mundo de Perfect. Chegava no dia e eu perdia. era nesse naipe. Era desse jeito, cara. É no 2 que ele tinha a calça vermelha com era, fogo, isso, não era? Isso, é no 2. Também tem o Wolfgang Krauser. Que ele também é da série Fatal Fury. E era também um boss muito difícil que matava no Krauser. Que, no caso do Krauser, as porradas dele arrancavam 50% do seu HP. Então... Ele realmente batia em você. Eu tô vendo a foto do Wolfgang Krauser aqui, velho. Não dá, sério. Ele é quase tão escroto quanto o Ogre do Tekken 3, velho. Ah, não. Que isso, não. Você assistiu o anime Fatal Fury? Cara, ele tem um bigode roxo, velho. E um cinturão. Aí é outra fase dele. Isso aí ele já tá na fase. Isso aí é depois que ele perdeu as lutas dele e tal. Isso foi depois que ele ficou velho, porque quando ele era mais novo ele parecia um vampiro, né? É, que eu tô vendo ele parecia um Drácula. Vocês já assistiram? Caralho. Já assistiram o anime? Não, porque não. Eu tenho menos de 40 anos. Filha da mãe! Cara, assiste o anime de Fatal Fury. O anime é bom, cara. O anime é muito bom, cara. Tem um anime também do Samurai Showdown. Tem. Também é muito bom, também da mesma época. Muito bom, da mesma época. Esses animes vieram pro Brasil até no S-Mangá. Passou Samurai Showdown, Art of Fight e Fatal Fury, tudo no S-Mangá do Brasil. Corta os eu nunca vi nada disso, cara. Caralho, você não sabe o que você perdeu, velho. É a melhor fase de anime. Você nunca vai ver uma fase de anime tão boa quanto. Verdade. Samurai isso aqui, 75, 80? Não, anos 80, início dos 90, pô. Peraí, o último chefão do Samurai Showdown era aquele bichão vermelho? Que tem um osso de galinha, parece. Era esse? Não, era? Não lembro. É no Samurai Showdown que tem o velhinho cego da bengala, que tinha uma espada dentro da bengala? É. Acho que é, hein? Cara, eu acho que o Sarengedo aqui, que é essa porcaria aí? Samurai Showdown era muito massa, velho. Era maneiro. O Samurai Showdown 3 foi um dos jogos de luta que eu joguei bastante também, junto com os meus amigos. Cara, sabe um jogo de luta que eu joguei pra caramba? Porque é Digimon Rumble Arena, cara. Isso é uma bichona! Ah! Sério? Caralho. Depois King of Fighters é que é jogo de bicha, né? Sou obrigado a concordar com o Lucas. Olha aí. Lucas. Diga, Malovaia. Amor da minha vida. Cala a boca. Ai! Iago, esse é o melhor jogo de luta de todos os tempos, beleza? Caralho! Vocês estão brincando, vocês estão brincando. Cara, você não tem noção. Rumble Arena do Play 1, eu vou te dizer o seguinte: tinha evoluções ali que eu nunca tinha visto em desenho nenhum do Digimon, meu irmão. Olha aí. Cara, era da hora. Tá vendo, Thiago? Por que não jogaram fliperama? Estavam lá, ó, tomando Danoninho e jogando Digimon. Pois é, verdade. Ultra Combo! Algum de vocês chegou a jogar Ninja Master? Meu Deus. Cara. Ninja Master? Eu não acredito. Puta que pariu. Vocês deixaram de jogar um dos jogos de luta do estilo samurai mais memorável. Tipo Black Belt? Ele... Ah, cara, eu joguei. Joguei, você lembra? Ninja Master tinha o Sasuke, é isso mesmo? Isso! Era a máquina desse jogo ficava do lado do King of Fighters 94, que tinha no boteco lá do bairro. Ninja Master, ele veio junto com aquela leva do The Last Blade, aqueles jogos mais lá do B. Mas lá do B? Que porra é essa, Thiago? É porque não era jogo de nicho. Não era nicho. Ele não era um jogo, não era um Samurai Shodown que todo mundo conhecia, todo mundo jogava. Era um jogo merda que só você gostava no mundo, né? Ah, não, que é isso? Esse, não, esse jogo não veio pra cá, não. Esse jogo veio pra cá, não. Foi não? Cara, não. O penúltimo chefe chama Hamaru. É uma subchefe, na verdade, é uma mulher. Cara, a mulher é difícil demais. É muito difícil, você não tem noção. E o último boss, o Nobunaga, ele é o mesmo Nobunaga da história do daquele outro que a gente vive falando dele aqui também. Só. Véi, ele parece Petrobo Giganga, cara, com essa jaquetinha aberta que cheia de coisa. Dá uma merda aí, serião. Mas Ninja Master era uma... É porque isso é, a capa dele é cheia de demônios dentro, né? Não. É cheio de gadgets. São gadgets. Não, são demônios. É porque Nobunaga foi um general, cara, e ele era tão perverso, tão... Ele era fodão mesmo na história, e eles falavam... A explicação que tem pra ele é que ele tinha coisas... Energias sobrenaturais demoníacas, pra... E o tanto que no Onimusha 3, o Nobunaga também tem uns poderes meio demoníacos. Vocês prestaram atenção? Não, e depois o Thiago vai falar que The King of Fighters é um jogo homossexual. Ele tá falando de Onimusha 3, hein? Caralho, Onimusha 3 não é de homossexual, tá louco, não. Meu irmão. Você tá doido? Eu vou achar a imagem aqui do Onimusha 3 aqui. Cadê? Eu vou achar que agora essa porra. Tirando o. Qual é o nome do ator lá francês? Que eu sempre esqueci. Jean Reno. Tirando o Jean Reno, que é hétero em qualquer filme que ele faça. Tá certo. Mas o nome dele é Jean Reno, Kibe. Bom, nosso tempo tá esgotando aqui, né? É fato que a gente tem pouco tempo para poder falar de tudo que a gente queria. Então a gente pode guardar alguns personagens para um próximo podcast. Você, meu caro querido amigo Malovani, você tem algum boss que você se lembre que você queira comentar? Cara, eu tenho um boss que era agressivo, velho. Que era um jogo de... Qual era o jogo de luta, velho? Era no The King of Fighters mesmo. Que era um boss que eu nunca consegui vencer, velho. Que era... A minha porca habilidade pra jogos de luta, velho. Olha, nunca consegui vencer desse boss, velho. Porque minha habilidade nunca foi boa, velho. Você não sabe, dizer, não sabe falar qual que é o nome do cara, não, né, filha da mãe? Não, o nome do cara era a minha porca habilidade em jogos de luta. Ah, entendi. Esse é o boss, boa. Cara, eu nunca consegui fazer combo em jogo de luta. Nunca consegui fazer porra nenhuma em jogo de luta. Pra eu jogar... Pra eu aprender a jogar esse novo Mortal Kombat foi uma luta. Eu joguei o modo história, que tem, sei lá, 30 horas de jogo, aquela porra, com todos os personagens, e no dia seguinte eu não lembrava mais soltar o gelo com o Sub-Zero, velho. Caraca, velho. Eu vou concordar com o Malovani que quando você aprende a jogar com três personagens, você vai querer jogar com o resto, você já esqueceu tudo. Aí. Pois é, velho. E aí, nego vem, bora jogar, Street Fighter. É o beleza. Aí nego vira e fala, vamos jogar o Street Fighter, sei lá, Alpha Plus Beta 32. Aí tá ok. Aí só tem personagem que eu não conheço. Aí eu vou e pego um personagem merda, sabe, que não faz porra nenhuma. E aí nego fica tirando onda com a minha cara. Aí eu apelo, velho, porque porra, eu não sei jogar essa merda, velho. Meu caro amigo Iago. Cara, eu acho que o mais difícil que eu sofri muito pra passar, tive que apelar mesmo... Foi o Shao Kahn, cara. Não tem outro, não. Realmente, nos últimos jogos de luta, o Shao Kahn é bem desproporcional. Verdade. Não, até hoje, eu juro, eu não sei, eu não faço ideia de como eu consegui zerar Mortal Kombat 9, velho. Eu acho que eu entrei no Nirvana, tá ligado? Sim. Liguei o cérebro, velho, e fui no automático, velho, porque eu não faço ideia de como eu zerei aquela porra. Eu sei, eu fui na sessão mesmo. Meu caro amigo Lucas. Lucas Breno sou eu. E tô muito magoado com todos vocês que falaram que a série King of Fighters é jogo de boiola. Mas... King of Fighters eu joguei muito. Cara, a série King of Fighters é o jogo de luta da minha vida, cara. Quando King of Fighters morreu, eu jogava muito SNK vs Capcom. Qual das mortes? 99, 2000, 2001... Olha a merda das versões aí da porra do jogo. Eu jogava muito SNK Chaos. Só... Ou, então, diante de todos esses vilões, filhos da mãe, chefões apelões aí que a gente citou, eu já apanhei pra maioria deles, quase todos me fizeram muita raiva. Só que eu quero citar um bem recente que me deixou tão estressado, mas tão estressado, que esse foi, sabe, eu pedi pra alguém zerar pra mim. Caramba. Porque eu não tive saco, cara, que cara chato dos infernos. O bicho é porque, tipo assim, eu já tenho um negócio que só de olhar pra ele eu já fico com dor no estômago de raiva. Mas jogar contra ele, cara, foi o pior absurdo que eu já fiz na minha vida. Que é o Superman, cara, no Injustice. Puta que pariu, velho. Ah, que isso? Ô, louco, cara, da hora, velho. Que isso, você é louco. Da hora onde, cara? Aquele filho de uma égua pegava tudo que eu ia pra cima dele, velho. Eu fiquei, nossa, umas 2 horas pra zerar aquela porra e ainda pedi pra zerar pra mim. Caralho, fala sério. Nem é tão difícil, velho. Sem zoeira, velho. Zerei o jogo de primeira e perdi só uma luta, bicho. Pelo amor de Deus. É isso que eu falo. O jogo é muito fácil, velho. Não é difícil. Não, até eu, até pra mim. Não, o jogo é fácil, mas chegou no Superman, velho. Puta que pariu. Caraca. Não achei, não. Eu, inclusive, eu vou ser bem sincero, esperava muito mais de Injustice. Todo mundo. É um episódio de desenho da Liga da Justiça qualquer. É um reclamo por causa disso, cara. A história do jogo fica legal. É. Injustice é um joguinho bem merda, velho. É, não, cara. A história do jogo é maneira porque se parece muito com um episódio qualquer da Liga da Justiça. Vocês lembram o desenho da Liga da Justiça? Sim. Ele é aquele filme, o Flashpoint, Paradox lá, DC, que saiu um tempo atrás. A história parece um pouco mesmo. Só que melhor que o jogo é o gibi na edição 3 do Injustice. Isso. Que acontece com o Superman, cara. Aquilo foi a coisa mais foda que eu já vi até hoje. Eu vou falar que o Lucas diz que só gosta do Injustice porque o Lucas só tem camiseta do Lanterna Verde. Olha aí. Pode ser. Digo mesmo. Mas o Injustice é um jogo que... A jogabilidade dele é muito ruim. É um jogo que eu não gosto muito. Se ele tivesse os controles do Mortal Kombat, ele ia ser perfeito, cara. Verdade, ia ser bem melhor mesmo. Meu caro amigo externo... Cara, eu acho que a gente tem que fazer duas menções honrosas aqui, cara. Eu acho que uma tem a ver com a outra. Fazer uma menção primeiro pro Bowser, né, o Copa, nosso amado Copa. Verdade. E sem dúvida nenhuma é o maior vilão de todos os tempos. E antes que digam que ele não participa de jogos de luta, ele tá lá no Smash Bros. Pera aí, ô externo. Você quer citar um chefão que se você pular 3 vezes na cabeça dele, ele morre? Não. Eu tô querendo dizer que ele é o maior chefão de todos os tempos. Por tudo que ele já fez. Porque, apesar de tudo, ele é insistente. O Patrick não tá aqui, não. Você não precisa botar a cota da Nintendo, não. mas independente disso, já que eles que digam que o Bowser não participa de jogos de luta, ele tá lá no Smash Bros. Acaso... Que não é um jogo de luta, né? Vamos concordar não, aqui. Não, é um jogo tão técnico. Digimon Roubo da Arena é, né? Eu acho que é, cara. Você tem coragem de falar que Digimon é e... Saiu pro console que ninguém tem. Digimon me formou o homem que eu sou hoje. Tá explicado. Piada do meu time. Eu tenho que dizer também que Smash Bros. Tem o chefão final mais maneiro de todos, cara. Que é a Master Hand. Cara, eu vou quitar. Tchau. Eu vou me embora. É o chefe mais maneiro de todos. Quanto Patrick ninguém tá espera chegar num chefe final e encontrar uma luva, cara. Ninguém, velho. Sabe o que eu espero? Ah. Um jogo de verdade, cara. Filha da mãe. Putz. Tá aí, minha consideração final é essa aí. Não, a Master Range é uma merda. Chega no final do jogo, tem aquela luvinha que você ficava apertando o nariz do Mario, pô. Que tem tudo a ver com o jogo. Tem tudo a ver com o jogo, verdade. Enfim, eu acho que todo mundo falou, lembrou os jogos. Se você, ouvinte, tiver algum boss que a gente não comentou aqui, deixa aí nos comentários. Eu gosto muito de jogos de luta, mas eu não me agarro somente aos jogos. Por isso eu gosto tanto de Street Fighter, porque eu procurei assistir. Eu assisti todos os animes de Street Fighter, li bastante coisa de mangá e tal. Então eu gosto muito. E eu considero o Akuma talvez um dos personagens mais pragmáticos. O antagonista mais... o que melhor corresponde ao seu protagonista, porque ele é... Até hoje não se sabe a origem dele com relação ao Ryu. Qual é a ligação de fato dele com o Ryu. Então isso é uma coisa que eu gosto. Eu concordo que o Akuma é um vilão foda, velho. Um vilão, olha só, para um vilão ser bom, ele tem que ter um ataque que ele é proibido para manter jogabilidade, a defesa do jogador adversário. Isso, e o Akuma tem esse ataque. Ele tem, cara, proibido. Eu só não entendo uma coisa, disso tudo. O que é pragmático? Caralho, sério? Sacanagem. Não, porra, velho. Não, mas ele é um personagem muito interessante. A origem dele, a gente sabe de onde vem, quem é o Akuma, que toda a origem dele, os mangás já falam isso. Mas o Ryu e a ligação dele com o Ryu sempre fica meio. É um mistério, entendeu? Então isso faz ele ser um personagem muito interessante, porque ele quer derrotar o Ryu por causa da força maior. Do poder maior que ele tem, e ele não quer que o Ryu tenha. Mas ao mesmo tempo existe uma coisa entre os dois que tá sempre um chamando o outro. Então isso pra mim é muito foda na história de Street Fighter. O Street Fighter tem uma história muito boa, cara. Ele só precisa acertar alguns pontos que estão soltos. Sim. E corrigir umas pequenas coisas. Sim. Se a Capcom fizer o que a NetherRealm fez com o Mortal Kombat e consertar tudo isso aí, cara, Street Fighter vai virar um jogo ainda maior do que ele já é. É, do que ele já é. Inclusive, fica uma dica, quem não assistiu ainda, The Street Fighter Assassin's First, é uma websérie que tá aí na internet, muito boa, cara, vale muito a pena assistir. E aí, meus caros amigos, meu amigo Malovani, considerações finais. Cara, tem um chefão que ninguém mencionou aqui, que cara, é um absurdo a gente não ter lembrado dele, velho. A internet do Iago, velho. A internet do Iago. Na boa, cara, sério. Depois que você aparece mudar a Atena por causa dessa porra, era o cara, era assassino, era vagabundo, não prestava, não estudava, entendeu? Cara, é o maior. Cara, que internet vagabundo. Peraí. Oi, Iago, você é de Brasília, não é? Não, São Paulo. É interior de São Paulo, bem no fioco do São Paulo, entendeu? Caramba. Tá certo. Considerações finais, meu caro amigo Iago, antes que você caia. Sei lá, joga porque. Nossa, velho, tá até engasgando. Joga. Tira a rola da boca. Tira a rola da boca. Joga Digimon, esse é jogo de homem. Olha, entendeu? Não joga essas porra de Street Fighter, não, que Street Fighter 4 é uma bosta. Entendeu? Você vai dar um soco pra chegar no inimigo em 3 dias, até lá você já morreu. Então. Cara, Street Fighter 4 é tão ruim que um amigo meu ganhou de mim com quem? Com a mão só, cara. Puta que pariu. Não é Street Fighter que é ruim, é você que é ruim pra caralho. Não, cara. Como é que você joga com um personagem com a mão só, cara? Ó, aquele. Não. Aquele Shoryuken dele, ué? Não importa o que você esteja fazendo, ele te pega. Pera aí, Lucas. Mas galera, não tem um modo de jogo da baioneta que você joga com uma mão só, pô? A baioneta é né, cara? Entendedores entenderão. Quando a gente era mais novo, o desafio era vencer o inimigo com uma mão só, cara. Jogar no primeiro. O Mortal Kombat 1 dava. Mas você quer ver você botar sangue nos olhos externos, cara? É falar de modo Mortal Kombat, cara. Mas não, combate cara. Não, é Street Fighter, porque o cara fica quietinho, ele só fica com sangue nos olhos. Street Fighter é o melhor jogo de luta que tem, não tem. Cara, Street Fighter 4 não é ruim, velho. Jogar com Vega é muito bom. Considerações finais, meu caro amigo Lucas. Lucas Breno, sou eu! Pois é, cara, eu jogo muito. Eu jogo muito jogo de luta, eu adoro jogar jogo de luta. Eu jogo tanto jogo de luta que tem hora que eu me perco jogando jogo de luta. Eu fui na casa de um amigo meu, esses dias pra trás. A gente deu uma porrada nele. Ele falou assim, que você quer jogar? Eu falei, cara, coloca qualquer coisa aí. Véi, Mortal Kombat, eu jogo, você pode escolher o personagem. Eu jogo pra caralho. E, tipo, a gente jogando Mortal Kombat 9, né, aí foi jogar Street Fighter. Aí, não, ao contrário, a gente jogou muito Street Fighter e foi jogar Mortal Kombat. Eu tomei uma surra de uns 3 rounds seguidos, porque eu tava segurando pra trás pra defender, cara. Caralho. Aí, tipo, é muito jogo de luta, muita isso informação. É tá considerações finais, meu caro amigo externo. Eu vou dar uma dica pro nosso ouvinte aí. Você quer deixar seu jogo de luta mais bacana, cara? Faz um negócio que eu fazia quando era criança. Alguns jogos hoje em dia tem a opção de você esconder a barra de energia, né? Sim. Se você não puder fazer isso, cola uma fita adesiva preta, dessas isolantes, na TV, pra você esconder a barra de energia. E joga sem ver a barra. Olha aí. Cara, é outro jogo. É outro jogo. Mas é uma emoção melhor. É dar uma emoção, cara. Você não sabe se você tá ganhando ou perdendo, cara. É, a adrenalina é muito forte. É muito maneiro mesmo. Eu fazia muito quando era moleque isso. Pois é, uma dica antiga e muito boa. Dá uma dica. Vou dar uma dica então, já que o Stan deu uma dicasinha aí rápida. Eu vou dar uma dica. Se você gosta de jogar muito. Qual é o nome do Smash Bros? Compra um videogame, saca? É bom. Ah, Patri. Ah, Patri. E aí, meu caro amigo Malovani. É. Veja bem. Ele vai me chamar pra dar as informações mesmo, ó. Prepare. Nosso caro querido amigo ouvinte, Malovani. Quiser nos enviar um e-mail. Como que faz, Malovani? Ele manda pra mexidãocast@gmail.com e se não for esse, eu crio um e-mail aqui agora com esse nome. Acertou, enfim, velho. Mas acertou, é isso aí. Se o nosso acertei? Cara... Acertou. Puta que pariu, nunca mais eu participo dessa merda. Falou, galera. Cara, ouvinte, você vai entrar no mexidãocast.com.br. Você vai na aba de podcasts, lá você vai ter a opção de vários podcasts pra você comentar. Se o nosso caro querido amigo quiser falar conosco através das redes sociais, meu caro amigo externo. A gente tá lá no Facebook e no Twitter. No Facebook é MexidãoCast e no Twitter, @MexidãoCast. Agora a gente também tá no Google Plus. Então você ouvinte que tá ouvindo isso aqui, sigam a gente lá também, que vai ter novidade sempre. E aí, se quiser falar contigo, meu caro amigo Lucas. Se você quiser falar comigo, o número da minha casa é 3226. Are you crazy? What am I gonna do? Que isso, cara? Estou maluco? Estou maluco? Estou ficando doido? Liga aqui e pergunta a minha esposa se pode falar, cara, porque ela é muito brava. Mas se eu ligar, tu morre, velho. Se eu ligar, tu morre. Ô, Malovani, se tu acertar o DDD, tu fala comigo. Não, o DDD é 31. Foda-se essa porra agora. Já falou que não devia. Se quiser falar com meu caro amigo Malovani, como que faz? Ai, cara. Se você quiser falar comigo, você pode me adicionar lá no Tinder, entendeu? Aonde? Então, procurar lá. Dá um check no Tinder, a gente marca de sair um dia, pá, quem sabe, rola alguma coisa. Vocês são doidos. Ah, não, velho. E é isso aí, velho. Só pra lembrar, eu tô lá no ICQ também. Quem quiser falar comigo, ICQ, tá bombando aí agora. ICQ voltou, né, galera? Voltou com tudo, né? Com tudo. Me adiciona no Orkut. Quem é que tem que fazer? Você ainda tem 2 meses ainda. Se você quiser falar com o nosso amigo Iago, como que faz, Iago? Vocês vão no Facebook, @IagoCoutinho, e no Twitter é @IagoGCS. Olha aí, se quiser falar com meu amigo externo. É só me procurar no Facebook e no Twitter. É, externo. Me acha facinho. É, externo realmente é um nick que só ele tem esse nick mesmo. Verdade. Caso queira falar comigo, Thiago T. Mendes, no Facebook. Ou @ThiagoTemendes no Twitter. Meios não faltam, meus caros. Comente, nos inscreva-nos. E patrocine-nos. Olha aí. Galera, então, falou. Até mais. Falou, Thiago. Boing. Vamos falar mal de King of Fighters. Enviar a fotinha pra vocês, eu queria que vocês vissem. Que bosta. Entendeu? Ai, ai, ai. Eu espero que não seja um cosplay do Gil. Ai. O Gil, na verdade, nossa, ele é em 3D, olha só que legal. Caraca, velho. Que bobagem do caramba. Eu vou dar uma dica. Nunca coloque Fatal Fury Diz J-I-Z-Z no YouTube, no Google Imagens, por favor. Fatal Fury? Qual que é? J-I-Z-Z. Fatal Fury Diz. Porque, cara, você vai te espantando. Como é que é? Eu coloquei assim, Fatal Fury Diz. Mano. Não foi essa merda não, velho. Não foi não. Cara, isso not só funciona search, pra quem tem o safe search, travado. Bloqueado, cara, porque puta merda. Olha, mas o que tem a ver, cara? O que tem a ver? Nó, velho! Nossa, caralho, velho. Só eu não tô vendo, então. É, não veja, porque a sua não mulher vejo, vai brigar com você, com certeza. E se o nosso caro querido amigo ouvinte quiser deixar um comentário no nosso site, como que faz, Iago? Ah, é mais complicado, velho. Você vai entrar no no www.mexidãorock. Nossa. Aí, ó, começou aí. Pera, engala. Quem foi que chamou esse cara, rapaz? Pô, pera. Oi, Iago. Você vai entrar Oi. Quem usa www hoje, cara? Ah, não sei, acho que ficava bonitinho falar. Tá, mas, cara, pouco... ouvinte... Vou falar de novo, não interrompe, caralho. Vai lá. Tô zoando. Cara, tô bêbado. Enfim, você vai entrar no... É o caramba, velho, tô travado, velho. Para, peraí. Que isso? Caralho, ele bateu na cara, velho. Que isso? Cara, ouvinte, você vai entrar no mexidão, cara. Maluco, por hoje é só. Se o nosso querido amigo ouvinte... Onde é que você arrumou essa erva, mano? Olha isso, Stefano. Sério, de boa. Desculpa. Cara, eu tô bebendo durante a gravação, não é isso, velho. Vai passar na RH depois, velho. Pera. Cara, ouvinte, você vai entrar no Michidon. Quer ficar na boca, maluco? Mano, tu fumou uma erva muito estragada, cara. Tá merda, cara, velho. Loucaço, velho. Tá muito louco, velho. Desculpa. Vai lá. Cara, ouvinte, você vai entrar no mexidãocast.com.br. Que isso? Surtou, mano. Surtou. Caraca, eu tô suando as costas, velho. Eu tô usando uma droga muito ruim, cara. Isso. Vou te dizer. Só de eu estar presente no programa é isso que acontece. É muita felicidade, né, não, maluco? É. Vamos lá, respira fundo, Iago. Vai lá, Iago. Cara, ouvinte, você vai entrar no mexidãocast.com.br. Ixi, não, na boa. Não foi bi, eu quero me gravar drogado, velho. Da próxima vez, não beba durante a gravação. E não use drogas, velho. Tá chato já, pera. Vamos lá. Cara, ouvinte, você vai entrar no mexidãocast.com.br. Você vai na aba de podcasts, lá você vai ter a opção de vários podcasts pra você comentar. Meu Deus! Ele falou correndo. Ele falou correndo. Acabou.